Opa, chegando aí Luciano Barroso, hein? Brasil Rural. Tchau, tchau. Termina aqui mais uma edição do Alô Brasil. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, 11.780 kHz e 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Oh, meu Brasil Rural, bom dia. São 5 horas em Brasília. Assim como na cidade, notícia também se colhe no campo. Brasil Rural. O sol nascendo com a música do seu tempo. Brasil Rural. Luciano Barroso. O amigo do amanhecer. Bom dia, aqui estou. Que delícia, que bom saber que você já está ouvindo a Rádio Nacional em ondas médias, ondas curtas, de todas as maneiras. Obrigado. Nós somos o Brasil Rural. Esse Brasil que planta, Brasil que colhe, Brasil que lavra a terra, o Brasil do pecuarista, o Brasil que põe alimento em nossa mesa. A produção da Cleo Borges, a colaboração da Delgrácia Pinto, no estúdio Antônio Carlos, na mesa de aula. Cláudio Chacareiro, esse produz José Lins, a programação musical do Mestre Pensante, o senhor, hein? Maior Mormaz, hein? E aí, Jaider Ribeiro do Amorim, esse é gente fina, conhece muito. Você participa no 61 99674-1536. Hoje no programa nós vamos conversar a respeito da Turma da Mônica. Mais precisamente do Chico Bento. Por que que nós vamos falar sobre isso? Porque a Turma da Mônica e WWF Brasil divulgam a cartilha valorizando a agricultura nacional. É muito importante. Vamos falar sobre este assunto hoje, tá bom? Ei, 5 e 2, bom dia, bom dia! Bom dia, Rádio Placar de Ortigueira, no Paraná. Rádio T, Telêmaco Borba, no Paraná. Bom dia, Universitária de Boa Vista, Roraima. A nossa FM, Barra do Chapéu, São Paulo. Bom dia, Universitária FM de Teresina, no Piauí. A Rádio Antares de Teresina, no Piauí. Bom dia. Rádio Porto FM de Porto Franco, no Maranhão. Obrigado você da Rádio FM de Alto Boa Vista, no Mato Grosso. Bom dia, Rádio Cultura FM Santa Cruz da Venerada, em Pernambuco. Bom dia, Serra Verde FM, Viçosa, no Ceará. Bom dia, Rádio Liberal de Morada Nova, no Ceará. Você ouvindo a Rádio Nacional da Amazônia em ondas curtas, bom dia. Uma ótima manhã para você que está ouvindo a Rádio Nacional do Alto Solimões. 3 horas e 3 minutos aí no Alto Solimões, na Tríplice Fronteira. Obrigado, bom dia. Bom dia, Nacional AM 980. Você ouvindo o nosso aplicativo. Bom dia, que delícia. Uma ótima manhã, seja feliz. Nós estamos juntos no Brasil Rural. São 5 e 3. Assim você me deixa feliz. O dia fica melhor. Nós vamos juntos nesta terça-feira. Hoje, dia 17 de janeiro. Vai dar tudo certo sempre. Acredite, você nasceu para vencer. Vamos lá, meu Brasil. Vamos lá, meu Brasil que produz. Bom dia. São 3 machos e uma fêmea, por sinal Maria, que com todos se parecia. Todos de olhar esperto para ver de perto quem de muito longe é que vinha. Filhos de 2 juramentos, todos 2 sangrentos, em noite clarinha. Casa Sarinha. resolveu deixar o bando e partir pra longe onde ninguém lhe conhecia. Serafim jurou que cansa, filho meu, não dança, conforme ia dançar. E mataram o Lourenço em noite alta de lua mansa. Zé de Camargo e Luciano, Serafim e seus filhos. São 5 horas e 7 minutos, uma ótima manhã. 5 e 14 em Brasília, 4 e 14 em Manaus, 3 e 14 em Tabatinga. Bom dia, meu Brasil Rural. Uma ótima manhã para você do campo, na cidade, em todos os lugares. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o ministro Carlos Fávaro, recebeu em Brasília o presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, acompanhado do deputado federal Zé Vitor. Eles apresentaram ao ministro a situação atual e as demandas do setor, além de informações sobre o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira e o Conselho Deliberativo da Política do Café, que tem na sua gestão como presidente o titular do Ministério da Agricultura. O presidente do CNC destacou a importância do setor cafeeiro para a geração de emprego e renda no país. Segundo ele, cerca de 8 milhões, mais de 8 milhões de pessoas trabalham no cultivo, que está presente em 16 estados brasileiros. Essa informação está no Ministério da Agricultura, no mapa. Dá uma olhadinha lá, tá? 5h15, Brasil. Bom dia, Geralda, Terra das Redes. Obrigado, Geralda. Abençoada terça-feira para você também. Mandando um abraço para o Eliodoro, Carminha, Zuza, a dona Nova, da dona Nova. Bom dia, Zelis. Boa dona, todo mundo. Ô, oh, meu querido, Divino, tá em Cavalcante. Aquele abraço sempre, né, Divino, para todo mundo. Uma ótima manhã para você. Oi, bom dia. Oi, Luciano. Bom dia. Oi, Zete Bar. Queria pedir uma música. Sim. Tocar pra mim aí. Qual? É. Daniel Samuel. Saudade Teresa. Aí quero mandar pro Vanderlei, pra Divina. Certo. Quero mandar pro Sebastião Dan, Sebastião Matias, Amorio Silva, Amorio Silva Barra, Antônio Lemos. Tá certo, obrigado, meu querido, agradeço, tá bom? Ô, Valdivino, o Valdivino disse, não é Valdivino, é o Divino. É, ele tem que falar, ele fala assim, ó, fala pro Chico, Pedrinho, Florentino, Tonico, Joaquim Mochila, Delapa, Valt, Apolinário, Joaquim do Engenho, Jerusa, Adivan e Professor Vieira. Ah, e o Paredão e Kim. Um abraço para todos vocês, obrigado, gente. Ô, meu querido Conrado Júnior, bom dia, Luciano. Que Deus abençoe o nosso dia. Mande um alô para todos os meus amigos em Alto Parnaíba, no Maranhão. Conrado Júnior. Obrigado, Conrado. Um abraço. Mário Bala. Aí, Mário, bom dia. Evilásio, bom dia, Evilásio. Uma ótima manhã para você. Ô, oh, rapaz. E ele chega aqui às 5h17. Ah, já sabe quem é ele, né? Ô, oh, Miguel. Fala, Miguel. Luciano Barroso. Bom dia, Luciano Barroso. Uma ótima terça-feira para todos nós, Luciano Barroso. Aqui quem fala é Miguel de Boa Vista, Roraima. Estamos aqui junto aqui com o nosso trovão azul, Luciano Barroso. Certo. Estamos aqui ligados no nosso Brasil Rural, pela nossa rádio universitária, viu, Luciano Barroso, que liga na nossa nacional. E Luciano Barroso, por aqui tá tudo bem, um grande abraço para todos vocês do Estudante Nacional, Luciano Barroso. Aqui quem fala é Miguel de Bolívia, Roraima. Até a próxima, Luciano Barroso. Valeu, Miguel, Miguel, Miguel, Miguel. Uma ótima manhã. Que Deus o abençoe, Miguel. Ô, dia, positividade, amém, viva a vida. Tô na escuta. Quem é que tá na escuta? Bom dia, Luciano Barroso. Ui. Um abraço pra todos. Bora. Na tua escuta. Um abraço, Simone. Bora tomar um cafezinho, Simone. Geralda, Maria. A todos estão na escuta, hein? Felicidade. José Lins, Fatinha Lins. Um abraço, Valéria. Um abraço, Neves. Bora tomar um cafezinho e a todos da estrada. Bora. Proteção divina, obrigado. Saúde e paz. Ô, Noé, Noé está em Santa Cruz da Venerada. Obrigado, Noé. Um abraço para você ouvindo a Rádio Cultura. Milionário José Rico, meu Noé. Amigo, não pergunte o motivo da minha tristeza, pois no mundo o futuro é uma incerteza. Se sorrimos, se cantamos, se nós formos felizes demais, amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta jamais. Quem já foi amado igual eu fui? Quem amou na vida o quanto amei? Sempre seu amor vai chorar o quanto eu chorei, meu amigo. Não pergunte o motivo da minha tristeza, pois no mundo que vivemos, o futuro é uma incerteza. Se sorrimos, se cantamos, se nós formos felizes demais, amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta jamais. Foi amado igual eu fui. Quem amou na vida o quanto amei e perdeu pra sempre seu amor vai chorar o quanto eu. Garganta linda, hein? Saudade, milionário José Rico, 5 horas e 21 minutos em Brasília, o futuro é uma incerteza. 61 para você que nunca participou, 61 99674-1536, 61 99674-1536. Alô Brasília, alô pessoal do Gama de Sobradinho, Planaltino, obrigado, obrigado pela sua sintonia, 980 no aplicativo, vai lá. Ó, Play Store, baixou lá, radios.tbc. Aí, isso, achou? Ótimo. Aí vai aparecer aquele mapinha do Brasil verde e amarelo, lindinho, lindinho. Aí você baixa no seu celular e me leva pra onde você quiser. Ah, Luciano, mas a rádio AM, FM... Não, hoje acabou isso, com o aplicativo acabou esse negócio. Você ouve a rádio do jeito que você quiser. Bom dia, Luciano Barroso. Fiquei triste ontem, não deu pra te ouvir, o que que houve? Ah, a internet estava fraca. Uma abençoada terça-feira, um abraço, Aécio. Obrigado, Aécio. Ótima manhã pra você, tá bom? Oi, Neves. Oi, Neves. Oi. Aqui de Porto Franco, na escuta. Alô, Luciano Barroso, bom alô, dia, Neves. Bom dia. O Lins, bom dia a todos que estão na escuta. A Carminha, todo mundo. E eu quero ouvir aquela música... Menina da Aldeia, Lourenço e Lorival. E muito obrigado. Obrigado, valeu, valeu, Neves. Obrigado pelo seu carinho. Fala. Bom dia, Luciano. Oi, bom dia pra Vama Brasil Rural. Vai aqui falando aqui da comunidade Calungo Engenho 2. Mandar um alô pra galera da Fazenda, Fazantão do Rondial. Mandar um alô pra minha mãe, Dominga, minha irmã, Apolinária. Essa galera aí toda do Rondial, mano. Canozão ali na beira do Capivara, mais brasilina. Mandar um alô pro Duardinho, Zé Lima, meu padrinho Saviano, Renadinha Luzia, mandar um alô pra Neuza na beira do Pé da Preta, o Nequinho, essa galera aí toda que não perde o programa. Mandar um alô também pra Dona Brida ali no, na beira do Capim Pub, essa galera aí toda aí dessa, do Vão de Alma. Mandar um alô ali pro Reginaldo no Bom Jesus, Lucaidinha, Thiago Gurta no Xambá, essa galera aí agripindo. Mandar um alô pro Adão de Juca lá no, no Vão, Nonozinho, Cavalcante, Maria do Reis aqui na comunidade. É isso aí, Luciano. Essa galera aí toda. E o mais é desejar um bom dia, uma semana abençoada com paz e alegria. Bom dia. Valeu, grande Joaquim, na área dos Calungas. Obrigado aí pelo seu carinho da sintonia. Todos os Calungas. Eu vou aí, você sabe que eu vou aí. Aquele frango vai morrer, Joaquim. Bom vai. Dia, meu amigo Luciano Barroso. Bom aqui dia. É Natanael do Crato, Ceará, meu oh, amigo. Rei. Tô aqui na escuta. Um abraço pra vocês todos aí. Bom beleza. Dia e boa semana. Oh. Um abraço, meu amigo, velho. Um abraço, meu amigo, velho. Tamo junto. Oi, Luciano. Eu sou o professor Renato, do povoado Barro Vermelho, município de São Pedro do Piauí. E sou participando do programa Brasil Rural somente para pedir a música Milionários é Rico. Eu acabei de rodar, mas eu rodo de novo. Não tem importância, não. Estrada da Vida. Ofereço para você e todos os nossos amigos. Vamos mandar pro Jaider, tá, professor? E ele é que vai comandar aqui pra nós. Vamos lá. Bom dia, Luciano Barroso. Ô, Tripinha. Rapaz, Tripinha do Remanso da Bahia por aqui, acelerando. Passando aqui BR-230, negócio de Pombal na Paraíba. Em busca ali do Caicó, fazer um carregamento ali no Caicó, Luciano Barroso. Mandar um alô pra nossos ouvintes aí. Meu amigo Terno, povoado de Altamira, em Pilão Arcado, na Bahia. Meu amigo Salvador, em Dom Inocêncio, no Piauí. Meu amigo Deraldo, em Pilar Arcado, na Bahia. Del Caminhoneiro. Meu amigo Cheirado, em Posto, no Goiás. Carminha. Maniquim, da Capital da Fé. Meu amigo Tarso, de Itaueira. Guido Pancadão, de Itaueira. Certo. Salomão, de Itaueira. Neguinho Rogério, de Itaueira. A turma de Itaueira aí. Tá bom, Luciano Barroso? Tá aqui bom? Acelerando, passando o Pombal, viu? Valeu, Tripinha. Valeu, gente fina. 5h25. Bom dia, meu amigo Luciano Barroso. Valdivino na sintonia em São João do Paraíso, Minas Gerais. Ô, pessoal de São João do Paraíso, obrigado pelo carinho de vocês. Luciano, bom dia. E ouvindo Sarra Nacional em Brasília. Aqui é o Sargento Carlos. Ite, tem autoridade na área, hein? Da cidade de Licínio de Almeida, estado da Bahia. Sempre sou sintonizado no programa. Luciano, ontem eu mandei uma mensagem para o programa do Maurício. Acabei, terminei pegando no sono. Ai, tô dormindo também, querido. Eu levanto 3 da manhã, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Como você mandou para o Maurício, eu não tenho acesso ao áudio. Envie, por favor. Desde já agradeço. Ô, sargento. Sargento. Ele trabalha à noite, eu de madrugada aqui levantando, 5h26, sargento. Quebra o galho, manda pra ele de novo à noite, tá? Ele entra aqui às 8 horas, tá bom, sargento? Eu não sei. Ô, Antônio, você pode ajudar o sargento aqui, porque vê se você consegue ajudar ele aqui. Eu não sei como fazer, mas vamos lá. Sargento, valeu, obrigado pelo carinho. 5h27. Bom dia, meu amigo Luciano Barroso. Bom dia. Barroso, como é que você tá, meu bom, amigo? Bom. Filho, não empurra, não. Hoje eu quero camisa branca, mas que é do Gracial, não sei, lascou, né? Edgar, é o seguinte. Eu não sei o que, eu vou fazer contigo. Porque você outro dia pediu, eu falei, Edgar, ele já pediu a rainha do Paraná, que é essa aqui. Agora já tá com camisa branca. Você quer o quê, Edgar? Edgar! Ô, Edgar, comeu, morreu? Vai acabar morrendo, Edgar. Ai, pelo amor de Deus, Edgar, socorro, Edgar! Na primavera eu vejo minha tapera toda enfeitada de flores. A rosa me faz lembrar do Porto Paranaguá, aquele ninho de amores. viu uma graça e alcançou. Não há nada mais divino que o rocio cristalino da noite que serenou. Eu me lembro, a natureza floresceu. Num lindo campo de rosas, uma santa milagrosa certa noite apareceu. Ali ergueram um santuário onde a Virgem do Rosário aos aflitos atendeu. Que caiu, Santa Virgem do Rocio, este nome recebeu. Quando chegam os marinheiros, nossos irmãos brasileiros, no Porto Paranaguá, ao deixarem o navio, vão à Igreja do Rocio suas bênçãos implorar, pedindo felicidade se acabe a tempestade que desaba sobre o mar. Pede paz e proteção pra que nunca falte o pão na mesa de um pobre lar. Viu, nunca mais esquecerá. Os teus milagres profundos que aos filhos deste mundo vós não cansais de mostrar. Pela graça recebida, a lembrança prometida, os romeiros vão levar. Pra Senhora Imaculada, proclamada rainha do Paraná. Aí, meu garoto, 5h30 em Brasília. Bom dia, 4h30 em Manaus, 3h30 em Tabatinga. O Ministério da Saúde divulgou novos números da pandemia da Covid-19 no país. De acordo com o levantamento diário feito pela pasta, o Brasil registrou em 24 horas 12,6 mil, mais de 12 mil casos da doença. 67 pessoas morreram. Desde o início da pandemia, o país já acumula mais de 36 milhões de casos confirmados. O estado de São Paulo tem o maior número de registros de Covid-19 e de mortes em consequência da doença. A Covid não acabou, gente. Tem que tomar cuidado, evitar as aglomerações, hábitos de higiene, tá? Você também que tomou a vacina, tudo bem. Vamos lá, um pouquinho mais de fé, de esperança, mas não se esqueça. Manter, não, uma certa distância, lavar sempre as mãos, esse negócio de tossir, espirrar, calma, gente, vamos devagar. 5h31, meu Brasil Rural, beleza. Oi, Tioco. Bom dia, lindo dia, Luciano Barroso, Zé Lins, todos os ouvintes. Passando para desejar uma ótima terça-feira para todos. Deus abençoe o nosso dia, né? Certo. Grande abraço. E dizer que estou na escuta, viu, você? Maravilhoso programa. Arigato e sayonara. Arigato, Tioco. Você é maravilhosa, Tioco. Obrigado. Luciano, bom dia. Antonildo de Altamira, no Maranhão. Desejando um ótimo dia a todos, que Deus abençoe nossa terça-feira e também aproveitando para pedir uma música, maravilha, oferecendo a todos que estão na sintonia. Antônio, tá anotada aqui sua música, tá? Deixa comigo. Se não der para rodar hoje, vai amanhã, porque hoje tem muita gente, viu, Antônio? Bom dia. Também aqui estou na escuta, aqui de Fortaleza, escutando a Rádio Nacional. Certo. Brasil, o grande programa animador da manhã, Brasil Rural. Tamo junto. Um abraço para você, Um abraço para meu irmão Zé Lins, um abraço para a equipe que faz esse maravilhoso programa. Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço, Carminha, com muito carinho, Carminha. Um abraço, Divina. Um abraço a todos os caminhoneiros, um abraço a todos. Tenhamos um bom dia, né? Um bom dia com paz, maravilhoso. Saúde. Bom dia com chuva, né? Eita! Aqui hoje está meio dublado, ontem choveu um pouco. Passou quase o dia, amanhã chovendo, graças a Deus. É. Aqui também. Um abração para todos. Você viu, Fátima? Aqui também está na base do Cerca Lourenço. Chove para lá, chove para cá, não é? E você da estrada? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Luciano Barroso. Bom dia. Meu jovem, meu truta. E aí, truta? Nós por cá, Restego, Vagalume, Velhinho, Pressão, Barreiras é o palco. Manda é. Resolvendo uns B.O.zinhos aqui, você tá doido, tá bom, Luciano? Uma ótima e abençoada terça-feira para vós, Missê, José Lins, Fátima Lins, lá em Fortaleza. Tá bom, meu querido, manda um salve aí pra Del Caminhoneiro, Fernandão Caminhoneiro, Marujo. Manda um salve aí pra Pouca Sombra, Paraibinha. Manda um salve aí pra meu filho Vagaluminho, que tá vindo ali do Aratu, juntamente Rebocador, Cajá, Paulinho Chapecó, Galego, Papa Légua. Manda um salve aí pra Cabeça de Barreiras. Isso. Nego Bira de Luiz Eduardo, né, da Cavalo Marinho, França, da Grupo Santa Helena. Manda um salve pra Alemão de Três Corações, Luciano. Cadê o cavalo? Manda um salve pro pessoal ali da Mineração Oeste, São Jorge. Mineração Oeste, né? É. Lá de São Desidério, Mineração São Jorge também. Manda um salve pro pessoal aí do GCF, Grupo Capital da Fé de Oeiras. Manda um salve pra Manequim, Tripinha lá do Remanso. Enfim, pra todos que estão curtindo e aplaudindo a Nacional, programa Brasil Rural, chama! Aí, tá bom, Luciano? Manda um salve pra Carminha, é nós junto e misturado. Vamos tomar um cafezinho, uai! Anda. Que Jesus abençoe essa terça-feira de todos, tá bom, Luciano? Manda um salve pra Carreirinha aqui da Pilar Construções de Luiz Eduardo. Enfim, pra todos que estão curtindo e aplaudindo a Nacional, de A a Z, de 0 a 100 pra não ficar de fora ninguém, chama! Ei. Bota o jumento pra urrar, toca a buzina, o berrado pra acordar o povo, Luciano. Que nós nascemos foi bonito, não foi rico não. Chama! Bom dia, tchau, amiga! Grande Vagalume, obrigado pelo seu carinho, Vagalume, sempre participando com a gente. Guerreiro da Estrada, mais um Guerreiro da Estrada. Obrigado, Vagalume. Bom dia, Luciano Barroso. Bom dia. Bom dia mesmo. Pra você, sua equipe aí. Um abraço para Mercedes, para Tioco, para Leonides. Bom dia para o Manuel Messias, para o Manezinho na Bahia. Um abraço para o Miguel Cidrão na Bahia, no Ceará, lá em Itauá. Um abraço para Inês Cabral, no Fortaleza. Um abraço para o Edgar. Um abraço para o capitão da madrugada e a Vera. Um grande abraço para a Divina e Raquelzinha no Piauí, com muito amor. Um grande abraço para o Beto Padeiro e todos os demais que estão na escuta, todos os caminhoneiros, todos os roceiros. Que Deus abençoe, dê um dia bem bonito. É, compadre, como é que vai? É isso, bom. Tchau, tchau. Uai, o senhor está assim com um tipo melhor. Uai. Mais corado, né, compadre? Você pediu? Quando eu emagrecendo. Então vamos ouvir. 5h36. Ih, compadre, esse trem é um drama. É um drama. Tem pelejado, tem lutado. Isso não tem história pra você. É, vamos ver. Eu andava muito mar, me sentindo na pior. Pesado que nem anta e a barriga de lobó. E Guaralobira, do pescoço em te as viria, era uma bambeza só. A pressão subia e o trem descia que eu podia enterrar o nó. Suandira, já imaginei tô é no anzol. Se não me cuidar, perco meu xodó. Perdeu o jogo, eu tenho medo, pai. Ô, miséria, aí começa na idia, compadre. Eu procurei um doutor, um tratador dos melhores. um endocrinologista que me indicou se arigó. É verdade. O homem era competente, já foi rasgando o filó. O doutor Barbicha, assim meio bicha, leu minha ficha sem trololó. Que bongo! É triglicerídeo e colesterol, se não se cuidar, você vai pro pó. Ei, compadre, mas doutor, acabou você, uai. Não gostei bem do pentear desse médico, não, pai. Fez o encaminhamento pra clínica Mossoró, a maldita nutrição, consulta cara que só. Uma doutora amarela, magrela que não socó. A nutricionista era satista, olhou na lista e falou sem dó. Nada de rabada nem mocotó, se não comer nada ainda é pior. Ei, maldita, miserável. Parece uma graia miserável. Eu topei o desafio, já me sentindo um bocó. De tanto comer só fuia, pensei vou virar um mocó. É, coitadinho. De comer couve serraia, ora por nobre gondó. Era igual um grilo comendo aquilo, achava 3 quilos, perdia um só. Um espichincói que virou uma zona e bar sanfona largou um forró. Que difícil, hein, compadre? Engorda, emagrece, emagrece, engorda. Voltei, fui lá pro sertão, pro fundo do Brocotó, ouvindo o canto manhoso da Perdiz e do Jaó. Trabalhando no machado, na enxada foi cincho. A obesidade é mais da cidade, a ociedade mata um coió. Maiação sadia é perder suor na academia dos cafundó. É verdade, pra aí o tempo é sério mesmo. Emagreço ou então os morro, compadre. É verdade. É verdade. Ei, mas eu tenho complicado andar da dieta, compadre. Deus credo, rapaz. Primeiro nós passava fome, que não tinha comida. É verdade. Comer, nós passava fome, pra emagrecer. Você vê que tem dos mais esquecidos, compadre. É um negócio de doido, eu vou falar um negócio. Eu vou pra essa academia dos cafundó, porque essa que eu tô aqui só comendo fuia, não tá dando certo não, Zé. São 5 horas e 40 minutos em Brasília. O Antônio tá ali, magrinho. O Zé já tá meio cheinho, já tá. Agora eu tô mais cheinho do que os outros. Eu tô. E não, e o detalhe é o seguinte: você vê, vai pra academia. Ai, ai. Chega lá, pai. Nossa, academia. Tem lá aqueles bichos tudo maiado. Ontem, mais uma vez, passei vergonha. Não dá. Eu lá com 15 quilinhos de peso, né? 15 quilinhos de peso. Me acabando, chegou uma mulher das mais bonitas, menorzinha do que eu, botou 60 quilos de peso. Eu falei, não, não é possível. E eu me acabando com 15 quilos. E ela botou 60 quilos e mandou ver na musculação. Ei, Zé, vou te falar um negócio. Saí de lá humilhado, como diz o... Ah, não dá não, 5h41. Mas eu sou insistente, eu vou lá, vou continuar. Olá, bom dia, Luciano. Jair de Trombos, gostaria de ouvir Irmãs Freitas bebendo e chorando. Valeu. Jair. Valeu, querido, obrigado pela sua participação. Nós estamos juntos no 61996741536. Bom dia, Luciano. Um alô para a Divina Raquel, Dona Laurita, Marlene, Davi Sinal do Baiano, é a Dete e a Edna Juína. Juína, Minas Gerais. Aqui é Deusa de Rurópolis. Ô, Deusa, obrigado, Deusa. Muito obrigado pelo seu carinho, bom dia, tá bom? Barroso, bom opa, dia. Bom dia. Ouvinte da Rádio Nacional de Brasília. Tudo bem? Luciano, eu gosto. É Manuel de Arena de Alto Parnaíba, no Maranhão, da Chácara Santa Luzia. Certo. Se você pudesse tocar aí a música de Teodoro Sampaio, é A Semente do Amor, oferecido para Maria da Conceição, minha esposa. Certo. A minha filha, Mariela Alves, a dupla Messias e Cauã, o Arlo, o Alisson. Toca essa música pra nós aí, meu companheiro. Nós estamos te ouvindo aqui na rádio. Beleza, meu querido. Aqui em Alto Parnaíba, no Maranhão. Mandaram pra todo o pessoal do município de Alto Parnaíba. Eu te agradeço. Um abraço, Luciano. Muito obrigado. Um abraço grande. Ô, Divino, o que foi, Divino? Pois é, meu amigo. Passa aí a música aí, Os Filhos de Goiás. Gaiola de Bronze, eu ofereço pro Apolinário Joaquim e todos os ouvintes aí que estiver ouvindo, meu amigo. Ó, Divino! E você não vem logo não pra cá, não, que eu vou te buscar de jumento. E debaixo de peia! Ô, Divino, eu vou, Divino. Eu vou, sabe por quê? Eu já falei, já combinei lá com o Joaquim, eu já falei com ele que o frango morre o dia que a gente for lá. A gente vai vamos fazer um frango, claro que eu vou pagar o frango, comprar o frango, tudo direitinho. E aí nós vamos comer um frango lá no final de semana desse aí. Lá eu pode deixar, Divino. E se vier com jumentinha, que eu também vou de jumento, com que ideia vier, eu vou. Bom dia, Luciano, bom novamente. Ô, meu amor, fala. Mandar um abraço aqui pra Carmen, pro seu Leodoro, que tá doentinho, coitado, mas deu certo, deve estar ouvindo aí a rádio. E dizer pra você que nunca parei de... Do com higiene do Covid lá, máscara sim. Ainda uso nos lugares com muita gente. Isso, Simone, vai usando direitinho, principalmente você que é guerreira, levantando uma hora dessa aí não é fácil não, cedinho, Simone, garrada aí no mar. Simone! Bom dia, Luciano. Rapaz, já tô ligado aqui, bem cedo que eu tô ligado aqui. Tava ouvindo o programa aí. Bom demais. Um abraço aí, um bom dia pra todos os ouvintes aí. É nóis, meu irmão. Obrigado, grande Chico. Uma ótima manhã pra você. Eu venho ouvindo. Excelente manhã, meus queridos. Sabe ali quem é? Luciano Barroso e os demais aí da bancada. Sou ouvinte todas as manhãs do Brasil Rural. Mas quem é que está falando? Gostaria de desejar um caloroso abraço aos meus filhos Ângela e Guilherme Benevides, em Serrinha, na Bahia. Mas não botou o nome, né? Quem é? Me ajuda aí, né, Marcelinho? Fala aí, deixa eu ver aqui. Bom dia, Luciano Barroso. Bom dia. Marcelinho, carioca, Samambaia Sul. Tranquilo? Rapaz. Sim, quero ouvir o modão do Cacique Pajé, Clima de Violeiro, ao ver que meu amigo Toninho, de Altamira Maranhão. Tá. A minha amiga Nazia Gomes, fazendo a Bela Vida de Missivo da Bahia. A minha amiga também, Bernabete Paramira, em Bahia. E para minha amiga Raimunda Silva Barro, esposo dela, Isaías, na Fazenda Sete Mãos, município de Carolina. Também meu amigo Pedrinho, em Guaraí, Tocantins. Minha amiga Catita, em Roderlândia, Tocantins. Certo. A Kátia. E também ofereço para todos os flamenguistas, Luciano Barroso, Flamengo, Luciano Barroso, esse ano. Vai dar muita dor de cabeça, muito time aí e muita torcida, adversário, né? Dia 28, Flamengo e Palmeiras aqui. Vamos dar uma surra naquele Palmeiras, quando falar, viu? Não é uma pena dele, viu? Ofereço também para minha esposa, Josileide, minha filha Ana Marcela. E para meu parceiro, Gabigol, meu cachorro. E um abraço para todos que gostam. Todos que estão ouvindo o Brasil Rural. Falou, Luciano Barroso. Só sendo um cachorro, meu. 5h46. Ô Zé, me diga uma coisa. E a aula? Tá tendo aula? Bom dia, Lucília. Lucília, você pediu uma música que eu acho linda, Lucília. Vivendo aqui no mar. Ai, Lucília. Saudade da minha Minas Gerais. Não troco o seu despertador pelo cantar do galo. Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo. Não troco o seu ar poluído pelo pó da estrada. Aqui não tem trânsito, só tem boiada. Nosso céu é limpo, a noite enluarada. Aqui o nosso alimento é a gente que faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais. E se vier fazer visita e que a gente gosta, roda de viola, uma boa prosa em volta da fogueira, então a gente mostra. O meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mar faz a gente sofrer agora. Aí nós sofremos demais. Prazer é nosso. Aqui o nosso alimento é a gente quem faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais. E se vier fazer visita é que a gente gosta. Roda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira, então a gente mostra. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber o café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo pasto, toco meu berrante abatendo gato. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do lado com gota de orvalho. E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo pasto, toco meu berrante abatendo gato. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Aí, Lucília, pra você, às 5h50. Vivendo aqui no mato. Ei, vivendo aqui no mato, trio Parada Dura, Henrique e Gabriel. Bom, são 5h50 em Brasília. Quem é que tá na área aqui? Daqui a pouquinho nós vamos... Ah, deixa eu trazer aqui uma informação pra você. Foi sancionada a lei que torna o CPF o número único de identificação. Com a nova lei... O número do CPF passa a ser o principal identificador do cidadão em todo o país e será o único exigido em todas as esferas para acessar serviços públicos, fazer requerimentos, se inscrever em programas sociais, voltar a obter informações como débitos tributários e prontuários médicos. Os órgãos de identificação terão 12 meses para adequar os sistemas e procedimentos de atendimento e 24 meses para entregar todos os cadastros, integrar, tá? Todos os cadastros. Informação da Rádio Senado. Então, esse negócio de identidade, acabou, agora é CPF. Qual é o seu CPF, meu querido? É tal. E aí, vai bater direto na Receita Federal. E aí, são 5h51. Bom dia, Luciano. Aqui é Daniel, Alto Parnaíba, no Maranhão. Fez o pedido de uma música, oferece para a equipe e para todos da Rádio Nacional. Grande Daniel, obrigado pelo carinho, Daniel. Bom dia, Luciano Barroso, bom dia, Brasil Rural, bom dia, Moxé por cá. Ô, Moxé! Um alusão, aquele abraço. Ó, o Moxé, ele anda, pode buzinar aí, ele anda com a Morena Bruta. Eu acho, eu não tenho certeza, cadê aquele amigo, gente, sumiu. Esqueci o nome dele, que só podia ouvir o programa, né? Ligar o rádio depois das 6, que senão a mulher bate na camisa com ele dentro. É, esqueci, mas o Moxé faz Morena Bruta? Eu não sei não, Moxé. Acho que você também, de vez em quando, leva umas lapadas, não. Uma boa terça-feira. Aí, bom dia. Moxé. Luciano Barroso, dá aquele buzinaço aí. Se puder, manda o retorno pra nós aí, manda... Manda um modão ajeitado aí pra nós, beleza? Beleza. Aqui, negócio de Jaceara aqui, Mato Grosso, ligadinho aqui, sentido aqui, mais uma vez, Santarém, beleza? Um abraço a todos os ouvintes aí que tá na escuta. Um alusão pro pessoal de Dianópolis, Triunfo, a chácara lá do Nonzinho, do Lico, do Vilar, do Salamão. Dá um alusão pra aquele povo lá que tá sempre ligadinho. Alô? Beleza? Em Dianópolis, na chácara Triunfo. Maravilha. Dá um alusão pra galera de Porto Nacional e a galera de Palmas e todos... motorista que tiver acordado uma hora dessa, ligadinha aí, beleza? Um abraço, com Deus, tudo de bom! Tudo de bom pra você também, Moxé, aqui, um abraço, com todo respeito, carinhoso a Morena Bruta, senhora Morena Bruta, Moxé te ama muito. Bom dia, Luciano Barroso, tô ouvindo aqui em São Mateus, no Maranhão, Raimundo, ó, Raimundão Francisco, beleza, Raimundão, um abraço, obrigado pelo carinho da sintonia, estamos sempre juntos, ô, Brasil bonito, hein? Bom dia, Luciano. Ô, bom dia. Luciano aqui, é Luiz Filho, aqui de Alto Paraíba. Certo. Gostaria de mandar um alôzão pra meu irmão lá na fazenda João Velho, na beira do Rio Claro. Certo. Avisar pra ele que aqui tá todo mundo bem. Uhum. Tudo tranquilo. Amanhã nós estamos chegando aí. Certo. Talvez só vou sair daqui amanhã meio-dia pra lá. Certo. Mas, contudo que nós chegamos lá amanhã. Uhum. Mandar um alôzão pra minha amiga Mauri e a esposa dele, Edna. Alô? Lá da fazenda Jardineira. Avisar pra eles que tá tudo bem por aqui. Uhum. E qualquer hora nós estamos lá de novo. Tá bom. Aí você roda aí uma moda pra eles aí, Luciano. Tá. Aquela escolta de vagalume com o Rick. Boa, Renner. Boa. Tá bom, obrigado, viu? Ô Valéria. Ei, fofo, bom dia. Ih, tudo bem? Aí bom vem. Dia, Zalins. Bom dia, ouvintes. Aí vem, quer ver? Então, gostaria de falar aqui pra você, fofinho, e pro Simone. Que o Léo tá dengoso. Mas ele, isso vai passar, né? Com certeza. Logo, logo ele vai estar voltando, participar do programa. Mas, fala a verdade, fofinho. A mulher com 60 quilos, você com 15. Meu Deus, abaixa o caso, rapaz. Pois pelo amor de Deus. Menina, que vergonha. Eu não tô nem acreditando. É verdade. Verdade? É sério? É. Ah, você rodou minha música ontem? Rodei. Hoje? Menino, eu não ouvi não. É, é muita correria. É correria. Falando sério, né? Eu tô numa correria doida, doida, cuidando da mamãe, tá? E às vezes não dá assim pra ouvir. Eu mando áudio. Mas vou fazer uma coisa, vou fazer outra pra ir pra lá, cuidar dela e então, não, assim, tá realmente, tudo certo. Tá bom, querido? Tá bom. Mesmo com o aplicativo ligado, mas às vezes eu não ouço porque, né, fica naquela correria. Tá bom, meu amor? Um beijo pra você, meu fofinho. Da próxima vez, vê se pega pelo menos 20 quilos, tá bom, meu querido? Não, não dá. Faz um esforcinho, não, faz. Não, dá não. Dá não, boba. Dá não, essa você é academia. Vai chegar lá, com certeza. Ó, Um beijo no seu coração. Eu vou te falar. Bom dia. Valéria, eu vou fazer o seguinte: eu vou pra academia dos Cafundó, porque lá eu quero ver se eu não melhoro. Ah, lá eu vou. Luciano Miguel Benevides, de Serrinha, Bahia. Pediu uma voz aqui, uma música com João Mineiro e Marciano. Aline é o nome da minha filha maravilhosa, que eu amo tanto. Valeu. Ué, Carmen, a Carmen mudou aqui, botou a foto de um cachorro agora. O que foi, cara? Ótimo dia, vagalume, vagaluminho, tripinho, a todos, marujo, sabiá, esse povo todo, Teodorinha, saúde, positividade, é nóis. Rapaz. Luz de Deus sempre na vida de vocês, hein? Obrigada. Chama! Toma um cafezinho. Bora, Carmen, aqui. É nóis, Boa Vista Roraima, um clima gostoso, muito vento. Eu tô rindo que ela mandou uma foto aqui, disse que é um pitbull. Ô, Carmen, não fica zangada comigo não, mas isso aqui não é pitbull não, minha querida. Esse cachorro aqui, chau chau com pitbull. Aí, nossa, que mistura. Ai, ai. Celestino Rocha de Macaúbas, da Bahia, pediu Gaiola de Ouro, Canário e Passarinho. Vamos lá, Zé. Moda é um consolo, a viola é nosso amor. A nossa voz tão serena é como Aí, meu Brasil Rural, que delícia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos os amigos e amigas. Bom dia a você da Rádio Placar de Ortigueira no Paraná, Rádio T, Telêmaco Borba no Paraná, Universitária de Boa Vista, Roraima. Obrigado pelo carinho da Universitária FM de Teresina no Piauí, a Rádio Antares Teresina, Piauí. Obrigado, FM de Alto Boa Vista no Mato Grosso. Oi, Serra Verde no Ceará, Viçosa, Ceará, Liberal de Morada Nova no Ceará. Você da Rádio Nacional e Ondas Curtas, fique agora com Frank Silva. Eu vou até às 7, tá? Você da Rádio Nacional do Alto Solimões, fique com Frank Silva. Eu vou até às 7. Cadê, Zé? Não falou nada ainda? Ah, já tá aqui o joinha dele. Bom dia. Você da Rádio Cultura FM de Santa Cruz, a venerada em Pernambuco, o seu comunicador já está na área. Maciel Souza comanda a partir de agora a grande cultura FM de Santa Cruz, a venerada. Bom dia, Pernambuco, até amanhã, 6 horas. Brasil Rural. Nacional informa. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEPES, divulgou nesta segunda-feira o gabarito do Enem PPL, o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Presas ou Sob Medida Socioeducativa que inclua privação de liberdade. Também foi liberado o gabarito da reaplicação da edição 2022 do exame. Cerca de 75 mil candidatos realizaram o exame nos dias 10 e 11 deste mês em todos os 26 estados e no Distrito Federal. O gabarito pode ser consultado no site gov.br/inep. Nacional informa. Você está ligado no Brasil Rural. Momento da Ouvidoria, um espaço que dá voz ao público da EBC. Você conhece a Carta de Serviços da EBC? Esse documento existe para informar aos cidadãos quais os serviços prestados pelos órgãos e entidades da administração pública. Lá também estão descritas as formas de acesso e atendimento. A Carta da EBC apresenta ao público 12 serviços, entre os quais a oferta de notícias gratuitamente em tempo real pela Agência Brasil, o aplicativo TV Brasil Play, o aplicativo Rádio EBC, além da programação da TV Brasil. Consulte nossa Carta de Serviços e nos diga o que você sabe sobre nossos produtos. O documento está na nossa página no endereço ebc.com.br/ouvidoria. Gosta de um programa ou tem uma sugestão? É simples. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você. Você está ligado no Brasil Rural. 6:03. No quintal da minha casa eu plantei um pé de flor e um pezinho de feijão. Com carinho e cuidado eu reguei aquela planta, era minha ilusão. A flor era você e o feijão era eu. Abraçados um ao outro, comigo você cresceu. Que harmonia, que beleza multicor. Você me alimentava e eu lhe dava o meu amor. Que dia triste, me fez chorar. Fui aguar minha plantinha, minha flor não estava lá. Na sua casa chorando, corri para ver, tudo estava tão vazio, nem um sinal de você. Flor do amor, volte correndo. Sem abraços e carinho, seu feijão está morrendo. Flor do amor, volte correndo. A flor era você e o feijão era eu. Que dia triste me fez chorar. Flor do amor, volte correndo. Sem abraços e carinhos, seu feijão está morrendo. O Marcos do Paraná pediu. César e Paulinho. 6:04. Deixe seu coração te guiar. Proteja seu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Guarde seu amor, seus sentimentos. Deixe que a grande luz possa tomar conta. Bom dia. quintal da minha casa eu plantei um pé de flor e um pezinho de feijão. Com carinho e cuidado eu reguei. Aquela planta era minha ilusão. A flor era você e o feijão era eu. Abraçados um ao outro comigo você cresceu. Que harmonia, que beleza multicor. Você me alimentava, eu lhe dava o meu amor. Que dia triste me fez chorar. Fui aguar minha plantinha, minha flor não estava lá. Na sua casa, chorando, corri pra ver. Sinal de você, flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinho, seu feijão está morrendo. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinho, seu feijão está. Flor era você e o feijão era eu. Abraçados um ao outro comigo você cresceu. Que harmonia, que beleza multicor. Você me alimentava, eu lhe dava o meu amor. Que dia triste me fez chorar. Minha plantinha, minha flor não estava lá. Na sua casa, chorando, corri pra ver. Tudo estava tão vazio, nenhum sinal de você. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinho, seu feijão está morrendo. Música assim, que música gostosa. Ah, meu querido Maté botou aqui, ó. Grande Maté. Obrigado, Luciano. Valeu, meu querido. Ei, mas vou te falar um negócio, viu? É bullying o tempo todo. A Valéria. Ei, Valéria, eu vou emagrecer, Valéria. Você vai ver. Eu vou ficar fortão. Eita, Luciano, você não sabe da pior. Ô, que houve? Perguntei pra Carminha se o café já tava pronto pra nós tomar. Ela manda foto do cachorro, diz que tomando café. Vê se pode uma coisa dessa? Pode não. Ué, Carmen, mandou foto que eu vejo se tem cachorro aqui tomando café, o Boris. Tem um cachorro aqui. Ah, esse é pitbull. Nossa, esse é da filha dela. Ela mandou várias fotos aqui do cachorro. Ué, você tem razão, amigo, mandando foto do cachorro aqui. Aí tem um mistureba aqui no meio. O Bob é bruto, só atende nós aqui. Esse aqui, eu vou te falar um negócio. Esse aqui, tem um pretinho aqui com a língua de fora, rapaz, safado que só ele. Valeu, Carminho, obrigado aí pelas fotos. Muito obrigado. Bom dia, quem é que mandou isso aqui? Ah, neguinha maravilhosa. Bom dia, Luciano Barroso. Bom dia. Tô ligada. Ih. Coloca a música aí do Chico Rei Paraná pra mim. Passarinho, prisioneiro na gaiola. Bom dia, um abraço pra vocês. Ofereço pra todos vocês. Bom dia, ofereço pra Belinha. Vamos tomar um cafezinho. Bora. Prisioneiro na Zona Norte. Todos vocês aí. Tá baixinho. Cacheta. Walter Lima. Bom dia. Terça-feira iluminada para todos vocês. Bom dia. Obrigado, neguinha maravilhosa. Vamos chamar, neguinha. Ah, meu Deus, mandou aqui coraçãozinho. Beijinhos pra tudo quanto é lá. Viu, galera? Enquanto você fica aí no bullying, né? Só como diz o outro, só de sacanagem comigo. Aqui, ó, a Ellen mandou banzinho, mandou te amo. Ah, Ellen, meu Deus do céu, apaixonei, Ellen. Ave Maria. Bom dia. A Ellen tá em Goiânia. Um bom dia também. Luciana Leite, obrigado, Luciana. Maravilhosa, Luciana Leite. Obrigado, bom dia pra você, tá? O Ciro tá na Bahia, bom dia. Ô, grande Ciro, obrigado, meu querido. Uma ótima manhã pra você na Bahia. Buzina pra ele aí, Zé, porque ele é da estrada. Ele é fera da estrada, meu amigo. Vamos lá. Bom dia, Luciano. Bom dia. E aí, meu jovem, como é que tá você por aí? Ô, tranquilo, meu jovem. É Lideão, o homem do galo. Mandar um abraço aí pro... E assim, um topógrafo. E um pouco a telha. Bom dia, meu Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ô, Carminha, bonita demais. Evilásio, Evilásio tá aí. Luciano, tô indo pro trabalho. Vai com Deus, Evilásio. Ó o Ciro aí, ó. Ó o Ciro, positivo. Positivo e operante. Ô, o que que vem aí agora? É o Valdivino, esconde-esconde, iridirineu? É essa? Então vamos lá, pra você, Valdivino. Iridirineu, esconde-esconde. São 6 horas e 11 minutos em Brasília. Alô, meu grande... Ó, a Ellen. Ai, meu amor. Ai, Ellen. Apaixonei, meu Deus. Mas o que vamos fazer, meu amor, para dizer aos seus pais que a gente está namorando? Acho que não está certo, meu bem. Este namoro escondido está me preocupando. Eles precisam saber que estou amando você, que estamos apaixonados. Você vai ver que depois vai ser melhor pra nós dois. Vamos poder passear abraçados. Esse papo de manter segredo não vai resolver a nossa condição. Esta história está complicando a situação. Está na hora de perder o medo e abrir um jogo logo com seus pais. Estou achando que esse esconde-esconde já foi longe demais. Mas o que vamos fazer, meu amor, para dizer aos seus pais que a gente está namorando? Acho que não está certo, meu bem. Este namoro escondido está me preocupando. Eles precisam saber que estou amando você, que estamos apaixonados. Você vai ver que depois vai ser melhor pra nós dois. Vamos poder passear abraçados. Esse papo de manter segredo não vai resolver a nossa condição. Esta história está complicando a situação. Está na hora de perder o medo. Jogo logo com seus pais. Estou achando que esse esconde-esconde já foi longe demais. Demais. 6:13. É o esconde-esconde. Você participando no 61 99674-1530. Luciano Barroso. Todos os ouvintes do Brasil Rural, bora trabalhar, cambada. Ué, que isso, rapaz? O Hélio Pedreiro hoje... Olha quem tá falando. Olha quem tá falando pra ir trabalhar. Ele que fica lá na janela, vai chover? Ele pergunta, vai chover? Se você falar que vai, ele rupa pra debaixo da descoberta de novo. Ah, Hélio, agora não. Agora tá bravo aqui. Bora trabalhar, cambada. Que isso? Oh, já tá todo mundo no trabalho. Grande Hélio. Hélio é pedreiro. gente, um bom pedreiro. Às vezes você fala, outro dia eu ouvi uma maravilhosa. Você fala assim, as pedreiro sofre, né? Pedreiro, tadinho, é pobre. Pedreiro é pobre, pobre. Quando ele faz um orçamento pra você, aí você vai ver que o pobre é você. E nossa senhora, você vai fazer mexer num banheirinho, meu amigo. Oh, olha o gasto. Ave Maria. Mas o pedreiro mesmo, né, não ganha assim tanto. Hoje, aqui em Brasília, dependendo do lugar e da obra, por exemplo, eu tenho um cálculo de diária, né? Tem muita gente. Aqui na empreita ou na diária? O cálculo diário. Diária aqui está indo na faixa de 120, 150 até 200. Essa é a média. Dependendo da, né, da necessidade, sei lá, do acordo. Mas é assim, 200 já está salgado demais. A diária boa aqui, né, na faixa de 150, né? Aí diz que o cara na diária, a colher dele é bem pequenininha, a colherzinha de pedreiro e tal. Quando é na empreita, é bap, bap, bap, bap, né? É uma beleza. Rapaz, eu acho que é esse cara aqui, ó, o Sérgio. Acho que é ele que a mulher bate com a camisa com ele dentro. Ô, Luciano, bom dia. Sérgio aqui do Paraná, Rosado do Ivaí. Mande uma música pra mim aí, pra mim e toda minha família. Tá bom? É bom. Ouve pela placar de Ortigueira. Querido, obrigado. Bom dia. Sou aqui de Rosário do Ivaí, no Paraná. É o Sérgio. Obrigado, Sérgio. Rosário do Ivaí, grande Sérgio. Obrigado mesmo, ouvindo pela rádio Placar de Ortigueira. O outro é Sérgio, mas ele é o dono da Churupita. Cadê você, rapaz? 6h16, ô Zé. Essa aqui é do Lúcio aqui do Gama, não foi ele que pediu? Lourenço Lorival, pra você, Lúcio, aqui do Gama. Já chegou no trabalho, meu querido? Uma ótima manhã. Ô, pessoal do Gama, valeu. Obrigado pelo carinho de vocês. Daqui a pouquinho tem Walter Lima. Segura aí, meu Brasil Rural. 6h16. Eu nunca pensei que tivesse fim o amor que você sentir saudade, vai querer voltar, mas juro por Deus, não lhe aceitarei, pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Voltar, 6h19, você ouviu o pedido do Lúcio, morador aqui do Gama. Ah, delícia de música, hein? Como eu chorei. Quando você ouve esta música, você já sabe que direto do Principado de Anápolis, ele, o nobre representante, né, de todo o condado, já está aqui. É Principado ou Condado? Eu misturo tudo. Principado, que é mais do que condado. É, condado é. É. Tem que ter uns 10 condados para ser um principado. Principado. Então, do Principado de Anápolis. Você, quando você chega ali em Anápolis, tem aquelas empresas ali, aquelas indústrias ali, é ali perto? Não, eu moro no centro. Eu nasci no, quando eu nasci era pasto, né? Agora, com o tempo passou, agora ficou no centro. Por incrível que pareça, mas era no pasto que, eu, que o seu Adão construiu a nossa casa. Lá no meio do mato, no meio do longe. Mato, lá longe pra Dedéu. Mas como a cidade cresceu muito, já acabou ficando louco, ficando no centro. É o caso aqui de algumas cidades aqui do DF também. Rapaz, eu me lembro aqui, quando tinha o quê? Dois prédios aqui no setor comercial, era tudo terra, lama. A gente ia lá embaixo fazer a Caixa Econômica, loterias da Caixa, eu ia. Você ainda ia, porque antigamente as loterias da Esportiva, você marcava quem entregava para alguém que levava para São Paulo. Exatamente. Não era assim? É, não, mas o resultado da Loteria Federal... Ah, é, tinha uma maleta, parecendo, para o ouvinte ter uma ideia, parecia, sabe essas maletazinhas onde carregar ferramenta? Sim. Era aquilo ali que a gente usava. Chegava lá, pegava uma linha de telefone e injetava ali para poder falar. Meu Deus do céu. Loterias Caixa. Eu também transmiti muito lá na não Caixa. Foi? Né? Transmiti bastante. Auditório lá da Caixa. Nossa. Ali que eu descobri que eu tinha que usar óculos. Foi? Porque o pessoal mostrava aquelas bolas lá na frente, eu tava lá atrás e enxergava. Eu falei, mas que número foi mesmo? Ficar do lado e aí, quem foi? Né? É, qual foi mesmo? Ali o sorteado, a bola sorteada. Foi por aí que eu tive que ir ao médico ver que eu não tava enxergando realmente. Era absolutamente nada. Ó, Walter Lima, que morou no pasto em Anápolis, hoje tá no centro da cidade. Hoje é centro. E aí, eu nasci lá na Vila São Jorge. Vila São Jorge. Estudei no grupo escolar Jade Salomão, estudei também no ginásio Pedro Ludovico de Almeida. Enfim, e tinha um buracão lá perto desse estádio, dividia a Vila de Santa Maria com o colégio, a gente tinha que atravessar esse buracão, por fim eles aterraram ali e dava pra gente passar de boa por ali, enfim. E a minha infância foi toda por ali, né? Eu morava aqui, quando eu cheguei a Brasília, nós fomos morar ali na Vila Colombo, IAPI, Morro do Cachorro Sentado, não, ali Morro perto do Urubu. Não, o do Urubu era do lado de cá. Mas era vizinho do Morro do Urubu. Era, Morro do Urubu ali. Aí tinha, lá na Vila Colombo. Por incrível que pareça, você mora por ali também. Não, só pra você ter uma ideia... Hoje a casa que eu tenho lá no Pacuí é onde eu morava como favelado. Não acredito. Eu tô te sério? Falando, pertinho. Não, eu dá entendo, pra identificar. Eu entendo, porque ali é muito perto ali do que era. Porque eu morava bem é hoje, frente à estação ferroviária. Pra quem não sabe, o que é hoje a Ceilândia, era onde que o Luciano tá falando aqui no Núcleo Bandeirante, o Morro do Urubu, Vila Esperantina, não sei o que, alguma coisa assim, né? É. Enfim, então, muita coincidência, ali por perto onde você morou como favelado, hoje você tem o seu terreno que deve valer ali o quê? Uns 10 milhões de reais. Não. Mais, né? Deve ser mais. Bem menos. O que foi? Mansão é pouco. Lá vem essa figura, vou te falar um negócio. Eu não tô com paciência hoje, não. Não tô com paciência hoje, não. Mas vamos nós. Vamos nós, que o assunto realmente é sério, viu, Luciano? O assunto é realmente muito sério. E aquele negócio, desculpa te interromper, aquela história da cabeleireira. Justamente esse caso, né? Um caso que realmente está deixando realmente a polícia de cabelo em pé. Tanto a polícia de Brasília, como a de Goiás, como também a de Minas Gerais. Porque tudo aconteceu em Brasília. Aconteceu assim, né? As pessoas que estão desaparecidas, no total de 8 pessoas. Pois é. Esse total de pessoas mora todo mundo aqui no Distrito Federal, dividindo entre Santa Maria com o Itapuã, que é praticamente ali dentro do Paranoá. Ou seja, dessas 8 pessoas que estão desaparecidas, até agora não se sabe, Coincidentemente, tem dois carros que foram incendiados. E em cada um desses carros tinham quatro corpos e no outro tinha dois. Então são seis corpos localizados com oito pessoas desaparecidas e dois carros incendiados. E todas as pessoas do mesmo ramo familiar. Ou seja, das quatro pessoas é a mãe de 39 anos, está desaparecida com os filhos, o casal de gêmeos de 7, de 6 anos e mais um menino de 7. 6 e 7. Então são quatro. Aí de repente estão sumidos também o pai dessas crianças de 30 anos, que estava com o pai dele, de 54, a mãe dele, de 52, e a irmã dele, de 25, também estão desaparecidos. E o carro do pai, que é o genitor das crianças, foi localizado na 251, na BR-251, que dá acesso, portanto, aí a Unaí. E se você fizer uma linha reta do Paranoá para 251, é perto. É perto. É perto. É perto. E se você também fizer uma linha, portanto, de Santa Maria para Lusiânia, também não é longe. É Cristalina, né? Justamente onde os dois carros foram localizados. O do pai, localizado na 251, caminho de Luz de Unaí, e da mãe, o carro foi localizado. Não se sabe, Walter, ainda se é o carro da mãe, né? Ainda não se sabe. Em Cristalina, quando você vem de Cristalina, depois daquele... Eu não conheço aquela região. Não, ali... Não. Bom, quando você vem de lá para cá... Uhum. Tem um posto de... Como é que é? Cobrança, pedágio. Uhum. Logo depois tem uma entrada que você sai aqui em Planaltina. Sim, passa... tem esse caminho que faz. É. Tem esse caminho que faz. Inclusive, chega até perto de Paracatu. Você passa ali pelo rio. Tem um rio que passa... Me fugiu o nome dele aqui agora. Tem um rio. Então tá tudo ligado. Se você fizer um traçado, tá todo mundo na mesma linha. Né? Todos os carros estão na mesma linha. Então o caso, viu, Luciano, está realmente... Todos os carros incendiados? Os dois carros incendiados. O primeiro carro com quatro corpos. Não se sabe ainda de quem é o carro. A princípio, suspeito que seja desta mãe que está desaparecida com os 10 filhos, que são menores. E o outro carro também incendiado, a caminho de Unaí, com dois corpos dentro, sendo que o carro já está confirmado que é do pai do pai do marido, né, que também está desaparecido. E quando o pai saiu com a esposa, o filho e mais a filha, eles saíram os quatro juntos, lá do Itapuã. Então está um emaranhado, a polícia está em cima, está trabalhando. Ela precisa muito, primeiro, identificar os corpos, que até agora não foram identificados. Só serão identificados através do DNA, porque realmente os corpos foram carbonizados, né? Então, não é possível você, no visual, identificar. Como também os carros também foram incendiados e perda total. Então, temos aí, portanto, oito pessoas desaparecidas, seis corpos e dois carros incendiados. E os carros, pelo menos um dos carros, da mesma família, e as pessoas estão desaparecidas também, tudo do mesmo ciclo familiar. Então nós estamos aí acompanhando muito de perto este caso e vamos ver se no Revista Brasil a gente traz mais detalhes a respeito, portanto, deste assunto. O outro assunto, viu, Luciano, esse me deixou realmente muito triste, foi naquele acidente do avião do Nepal, né? Onde as pessoas antes, naquela agonia, elas filmavam o ambiente do avião, as aeromoças com extintor tentando apagar, porque o avião, em pleno voo, pegou fogo nas turbinas, né? E você via claramente o fogo também chegando dentro do avião, e criança, pessoas, jovens, adultos, pessoal desesperado, gritando, tentando apagar, as aeromoças pedindo calma, aquela coisa toda, um filmando e narrando realmente a situação dentro do avião, aí depois pega uma imagem de fora. Estava fazendo uma live, né? Sim, mas todo mundo estava filmando. O problema é que os celulares, depois da queda, foram recolhidos e o pessoal buscou nas imagens realmente esse desespero. Realmente é muito triste, é duro de você ver ali aquelas pessoas, sabendo nós agora, né, que em questões de segundos todas elas estariam mortas, cerca de 68 pessoas, de acordo com as autoridades do Nepal. Esse é outro ponto que nós também vamos aqui abordar, viu, Luciano? E puxando aqui para nossa capital federal, claro que nós vamos trazer também detalhes sobre a posse da nova presidente do Banco do Brasil, depois de não sei quantos anos, né, pela primeira vez uma mulher assume, portanto, aí a presidência do Banco do Brasil. Nós vamos trazer detalhes deste caso, como também nós vamos falar também da grande festa ontem aqui na Rádio Nacional, na nossa empresa Brasil de Comunicação, que foi a posse de uma funcionária da nossa empresa como presidente também da EBC, que é a Cariane Costa. Ela que esteve, enfim, muito emocionada, visivelmente emocionada, e os colegas também, todos eles emocionados também ali com a posse de uma colega assumindo a presidência dessa empresa importantíssima no ramo da comunicação pública. E quem esteve presente também foi o ministro Paulo Pimenta, ele que é ministro da SECOM, né? Da Presidência da República. Então são alguns dos assuntos, viu, Luciano, que nós vamos estar aqui abordando, contando com detalhes dentro do Revista Brasil. E deixa para amanhã eu falar sobre aqui a carne de cavalo, que o pessoal está fazendo linguiça, misturando carne de cavalo com carne de gato, tá bom? Já foi aprendido máquina de moer carne com aquela forma de fazer linguiça e outras coisas mais, né? Então daqui, depois a gente traz mais detalhes a respeito deste e de outros assuntos também no campo da política, no campo da economia, na política internacional, porque você sabe que o Revista ele é completo, né? E você tem de tudo um pouco para manter o ouvinte sempre muito bem informado. Tá bom, seu Luciano? Excelente, Walter. Hoje não vamos... Não tem nem razão para sorrir. Não, não tem. Depois não. De tudo isso, vamos fazer por o seguinte. Por isso que eu deixei esse vamos caso seguir, pra né? amanhã. Vamos seguir, né? Vida que segue. Vida que segue. 6h30. Eu não consegui atender todo mundo hoje. O Falcão mandou um alô, né? Mandando um abraço aqui na Atividade Tocantins. Muito obrigado, Falcão. Ronei, obrigado, Ronei. Ronei, obrigado, bom dia. Maria Lúcia, Aldenir, a Lilita. Eu não consegui atender todo mundo, mas eu vou encerrando o programa. É o seguinte, agradecendo ao José dos Passos de Bom Jardim da Prata. Ele gosta dessa música, nós também gostamos. Essa música, a Edna canta muito. Edna Maria. Produção da Cleo Borges, colaboração Del Graça Pinto, no estúdio Antônio Carlos, na mesa de áudio José Lins. Programação musical dele, Jaide Ribeiro do Amorim. Um abraço pra você. Eu sou Luciano Barroso. Ei, Lilita, legal, Lilita. Bom dia, valeu, gente. Falo que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ver. Tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outra pensando em mim. Sigo com outro na vida pensando em ti. Saiba que te quero. Sem você aqui, eu morro de saudades. Sem você aqui. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim de mim. Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ver. Tem muito de nós dentro de você. Vida com outra pensando em mim. sigo com outro na vida pensando em ti. Saiba que te quero, eu morro de saudades. Sem você aqui, eu morro de saudades. Sem você aqui, eu morro de saudade. Sem você aqui. Rádio Nacional. A Rádio Nacional está no Rio de Janeiro. Me chamo José Belarmino da Silva Filho, sou morador da cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Estou ligado na programação da Rádio Nacional. O Rio de Janeiro ouve a Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui.